termo cunhado no século XVII só se tornou mais conhecido modernamente, a partir das obras de Freud, a partir de obras de outros psicólogos. Nós temos a disseminação da palavra depressão, mas ela sempre existiu. Vamos ver? Desde a antiguidade, notícias sobre a melancolia. E queremos afirmar também que, mesmo depressivos, poderemos sim dar um grande contributo para a humanidade. Grandes gênios, grandes sábios, grandes poetas, grandes médiuns foram depressivos. Vamos ver a depressão, por exemplo, no Antigo Testamento. O rei Saul, nas noites de suas tristezas, socorrendo-se de Davi que cantava para alegrar-lhe o coração. Vamos ver Jó, a figura mitológica da Bíblia, que nos mostra um quadro tipicamente depressivo no momento de seus padecimentos. Vamos encontrar no Bhagavad Gita, a canção sublime do hinduísmo, o Evangelho do hinduísmo. Vamos encontrar no diálogo entre Arjuna e Krishna um episódio tipicamente melancólico. Vamos ver muitos gênios da humanidade depressivos. Michelangelo, o maior gênio da pintura e da escultura, dizem os seus biógrafos, tinha traços de depressão. William Shakespeare, o maior dramaturgo de todos os tempos, também pelos seus personagens, Hamlet, Lady Macbeth e tantos outros, demonstra sim ser depressivo. Vamos encontrar Leon Tolstói, o gênio russo com QI de 190, um gênio sofrendo de depressão. Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América do Norte, depressivo do tipo bipolar, aquele que oscila entre as fases de mania, de euforia, de exaltação, de muita energia, era o meu caso, e as fases de depressão profunda, de tristeza, de angústia, de desgosto pela vida. Vamos ver Alberto Santos Dumont, o inventor do avião, também junto com os irmãos Wright, num fenômeno de sincronicidade, nos diria Jung, sofrendo também de depressão e tirando sua própria vida, inclusive, pelo suicídio. Vamos ver? Poetas, nos diz Lamartine Palheno Júnior, psiquiatra espírita no site www.sosdepressão.com.br, que muitos poetas, conhecidos como românticos, na verdade, eram depressivos. E naquele tempo, como nós não tínhamos ainda o antibiótico, a penicilina não havia sido inventada, muitos deles sucumbiram por conta da depressão. Ela abala o nosso sistema imunológico, diminui nossas defesas, e a tuberculose, em quem está fraco, costuma ser fatal. Então perdemos Castro Alves, com apenas 23 anos de idade. Mas mesmo depressivos poderemos sim dar um grande contributo. Vamos ver, por exemplo, Vincent van Gogh, com episódios de melancolia. Vamos ver Ludwig van Beethoven, o grande músico, que por volta da Sexta Sinfonia, de nome pastoral, Beethoven já não escutava sequer os sinos da igreja. Estava completamente surdo, depressivo, alimentando amores impossíveis. Beethoven, ainda assim, escreve várias composições e nos deixa a Nona Sinfonia, Ode à Alegria, a composição mais extraordinária da humanidade. Então, quem estiver com depressão, sabe que está em tratamento. Tratamento intensivo para nos melhorar. Porque, corroborando as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Então, a depressão vem em nosso socorro. Divaldo Pereira Franco teve depressão graças à sua grande sensibilidade mediúnica na juventude, sendo induzido, inclusive, ao suicídio por espíritos que desejavam que ele não prosseguisse na sua tarefa missionária. Vamos ver a depressão, portanto, em todas as épocas da humanidade. E Francisco de Assis, até ele, teve depressão. Seus biógrafos registram que antes de iniciar o seu apostolado, Francisco costumava brincar, costumava cantar nos bares com os amigos. Um jovem muito rico, que foi inclusive combater nas cruzadas com seus companheiros, foi aprisionado, adoeceu, perdeu muito peso. Sua família rica pagou um resgate e conseguiu trazê-lo de volta à cidade de Assis. Todos os seus biógrafos registram que ele passou um ano acamado, doente, mas não sabem o que ele tinha. mas de volta.